fica zen, acende um do green, freestyle seja. Tem na cama, é assim, me chamando de meu bem. Chora, torce, tá por mim. Malícia do jogo, ela sabe bem. Eu me entrego pro jogo até o fim. E ela fica zen, acende um do green, freestyle seja. Tem na cama, é assim, me chamando de meu bem. Chora, torce, tá por mim. Malícia do jogo, ela sabe bem. Eu me entrego pro jogo até o fim. E ela joga o jogo, sabendo que eu quero, mas não deixa clara nenhuma intenção. Mina colabora, me chama lá fora, e só nós sabemos a continuação. É quando eu me entrego em ti, seja malícia ou maldade. As energias transmutam entre nossos corpos, onde transcende a verdade. Entre o encontro dos corpos, me perco no tempo, entre nós corpos, drogas e momento. E é na hora que o quarto esquenta, sendo beca, mas é melhor andar vendo o instante que ela senta. Senta, diz que sou seu, mas não inventa, tenta me fazer. Fazer CC em meia tantas, venta. Ideia na varanda enquanto pensa, santa. Cê não é, mas é que cê me encanta. Quando cê cair aqui em casa de novo, mina, nós vamos fazer isso tudo de novo. Cama, suta para nós, não vai ser pouco. Louco, ficaremos depois, tá de planta. Taças pro ar enquanto cai sua roupa. Uma noite só. E agora ela deseja em todas, só que é o melhor. Outra vez, o Nick gosta as curvas. Fica louca, veneno na boca e ela nua. Deixa rolar. E ela fica zen, acende um do green, freestyle seja. Tem na cama, é assim, me chamando de meu bem. Chora, torce, tá por mim. Malícia do jogo, ela sabe bem. Eu me entrego pro jogo até o fim. E ela fica zen, acende um do green, freestyle seja. Tem na cama, é assim, me chamando de meu bem. Chora, torce, tá por mim. Malícia do jogo, ela sabe bem. Eu me entrego pro jogo até o fim. Me entrega o jogo até o fim. Pega fogo no swing. Eu tô ligado já na tua, vem pro ring. Sintonia, ouço timbre, guite. Sente o eclipse, cheiro todo, sou Vitória Secret. Dá pra perceber que o melhor é tão simples. Quando flui a vibe, então olha pra mim. Que eu vou te levar, sem misturar os caminhos. Liberdade é assim, vão aproveitar. Viver é ser feliz, faço você sorrir. Se arrepiar, pode se libertar. Belém da carne, te levo pra um lugar de espiritualidade. Pode se libertar. Belém da carne, te levou pra um lugar de espiritualidade. Ela fica zen, acende um do green, freestyle seja. Tem na cama, é assim, me chamando de meu bem. Chora, torce, tá por mim. Malícia do jogo, ela sabe bem. Eu me entrego pro jogo até o fim. E ela fica zen, acende um do green, freestyle seja. Tem na cama, é assim, me chamando de meu bem. Chora, torce, tá por mim. Malícia do jogo, ela sabe bem. Eu me entrego pro jogo até o fim.